agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite no melhor estilo. Olá, apaixonados e apaixonadas desse Brasil. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Espero fazer um programa maravilhoso com você. Eu estou chegando. Eu sou Ailton Moreno, o verdadeiro comandante desse encontro de amor. E a partir de agora, com muita emoção, com muito carinho, com muita paixão, vamos juntos nos apaixonar nesse programa romântico que está começando. É o nosso Encontro Central. Aumenta aí o volume do seu rádio, prepare o seu coração para a gente falar de amor e ouvir belas canções. Vamos juntinhos, fazemos esse programa apaixonante para você amar aqui no nosso Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. Ainda teremos recadinhos apaixonados, a nossa linda tradução. E eu quero ver você, minha querida, meu querido, se emocionando, se apaixonando, namorando de verdade, porque começou o nosso Encontro Central. Vamos juntinhos! Nossa primeira canção está começando, trazendo já emoções fortes para você. Encontro Central. Things have always been the same. So while we're screaming, while we're eating. Sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. You don't have to judge it to know. Love is everywhere that you go. You don't have love is everything you do. Open up your eyes and you will see. Love is everything to me. Must

vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como doy cuando me falta. Vivo por ella y no lo sé. Como sai cuando me asalta. Vivo por ella. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central.

ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Canções de amor, palavras como estas que pedem desesperadamente para ir de encontro com a pessoa que mais te ama, que está apaixonada por você, ou seja, está louca por você. Esse é o nosso encontro central, Confidência de Amor, falando, tocando seus sentimentos. Eu e você, lado a lado, chegando agora uma linda canção do Roberto Carlos para você se apaixonar. Thank you. segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo te amar, coração quer te encontrar. Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção. E eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Estamos apresentando Encontro Central. Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim. Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim. Não pensava que eu seria o sonho de alguém. Agora em meu coração falta o seu amor, falta essa paixão. Dizendo que eu te fiz feliz. verdade que eu mesmo achei.